pra cima desse novo dia que inicia, tipo essa energia pra você se levantar de cabeça erguida. Muito valor pra vida, eu tô ligado, tá puxado, sua alma tá ferida, o mundo tem te maltratado demais. Nunca desacreditei que você fosse capaz, ocupar vários lugares, estando em vários espaços, continua sendo nosso lindo plano de paz. Simbora, vamos que o hoje é agora. Se tiver no foco, sua vibe revigora. Obstáculos sempre tem, mas não te detém, não vira refém. No pain, no gain, faz que o resultado vem. Lembrando sempre, sem cobrança, conquistar objetivos é nossa vingança. Nunca foi fácil, sempre foi luta, chegando suave, às vezes força bruta. Código de conduta, jamais desistir, tem que existir. Muita gente para destruir o que foi construir. O plano é dar para te oprimir e te inibir. Bloco armado pra você cair, não vão conseguir. Já contavam com seu fracasso, com seu cansaço. Até pode parecer clichê que aquele amasso a cada passo carrega no braço. Tá aí dentro nosso de você. Nosso plano de paz, nosso plano de paz. Um coração pra sorrir, uma razão pra rimar. Nossa missão é seguir. É o nosso plano de paz, de paz. E ninguém vai desistir. Coragem pra encarar. Voltar por cima é assim. A gente nasce sem pedir, morre sem querer. Tem que tá com a mente boa pra ganhar e pra perder. O objetivo é seu, a correria é toda sua. Antes que a luz se apague, a saga continua. Acredita em nós, acredita em ti. Bota mais firmeza nessa voz para se fazer ouvir. A colaboração é bem pequena. Não sentirão orgulho, mas adoram, sente pena. Motivação, ei, pra você que tem motivo pra mostrar pro submundo que ainda tamo vivo. Então tem vida, tem volume. Tem vitória, tem virtudes, nossa história, que só você pode escrever. Pra cima desse jogo que hoje é dia de vencer. Só depende da sua vontade. Dedication. O que tenho pra te oferecer? Nosso plano de paz. Nosso plano de paz. Um coração pra sorrir. Uma razão pra rimar. Nossa missão é seguir.